Rádio Sarau, estamos aqui de volta ao Pé da Letra. Meu nome é Bruno Kohl. Estamos aqui, o programa Ao Pé da Letra, você sabe, traz sempre uma figura ilustre para conversar sobre música, sobre letra, sobre poesia, a arte, os caminhos da MPB. Tenho a honra de apresentar para o Brasil, para o mundo, aqui direto de Santa Catarina, um grande compositor, arranjador, intérprete e uma referência. É Luiz Meira. Boa noite, Luiz. Tudo bem? Boa noite, Bruno. É um prazer falar contigo. Estou E ouvindo. então, como é que vai? Tudo bem? Como é que está em casa? Estou em casa agora, cheguei do estúdio. Cheguei hoje, eu estou começando uma produção nova de uma cantora lá do Paraná, a Carla Carla Petrelli. Petrelli. Estamos aqui dando uma relaxada para daqui a pouco descansar, que amanhã às 9 horas tem E é estúdio casa de novo. mesmo, né? Porque tu és ilhéu mesmo, né, Luiz? Sou de Floripa. Morei muito tempo fora, morei no Rio de Janeiro 11 anos, morei em São Paulo 3 anos, 7 anos voltei, estou morando em Florianópolis, mas continuo Homem do mundo, né? com Um homem do as minhas mundo, amigas, né, Luiz? viajando sempre na estrada, exatamente. Isso é impressionante aqui é o seguinte, eu quando falei referência, eu falei no, em três sentidos, né? Primeiro porque o Luiz Meira que a gente conhece é um músico, né, muito, muito forte, e outra que leva todo nosso sotaque e toda a nossa tradição musical para o mundo, e também um grande incentivador também dos compositores que estão começando a carreira. É muito importante o compositor ser ter esses três níveis, né, Luiz? Na verdade, eu comecei, porque eu tenho 46 anos, comecei a tocar muito cedo, comecei a tocar com 14 anos. Aos 18, 17, 18 anos eu já tocava na noite em Florianópolis. E com 24, depois fui para a Espanha, morei um ano na Europa quando eu tinha 20 anos. Voltei, com 24 anos eu fui trabalhar com o maestro Paulo Dorfman lá em Porto Alegre, num quinteto de jazz. Eu fui para o Rio de Janeiro, isso em 90, 1990. Foi a época da novela Pantanal, da Rede Manchete, saiu Guarabira. Estavam no auge, fizeram três ou quatro músicas para a trilha da novela. 4 anos. Aprendi muito com ele, eu viajei muito. E depois desses 4 anos de saiu Guarabira, eu fiquei uns 2 anos trabalhando com alguns artistas, trabalhei com a Elza Soares, com a Sandra de Sá. E em 97 eu comecei a tocar com a Gal Costa. Toco com a Gal Costa até hoje. Perfeito. Depois eu passei por 3 formações da Gal Costa de banda. E dessa parceria com a Gal Costa é o nosso show de voz e E violão. é A fantástico gente vem ver fazendo. a gente acompanha de vez em quando alguns trechos no YouTube, né? É mu muito legal. Exato. Eu tô com a Gal Costa. Esse ano, inclusive, esse ano a gente está trabalhando um pouco menos porque ela está com aquele show com a banda banda do Caetano, Show Recanto, mas a gente continua sempre fazendo show de Sim. violão e voz. Enfim, e aí estou te contando isso porque de 8 anos para cá, há 8 anos atrás eu gravei o meu primeiro CD, um CD que eu gravei um pouco até de CD já. Eu me dediquei muito tempo, na verdade, a minha vida para trabalhar com os artistas, com os cantores e essas coisas, e a gente vai deixando um pouquinho o trabalho solo de lado. E há 10 anos atrás eu fiz, há 9 anos atrás eu fiz o meu primeiro CD, o Sim. Intuição, e lancei há 2 anos atrás o CD. Bastante brasileiro, assim, diria, com samba, com aquele samba meio samba MPB, aquele samba Sim. bossa nova e com um pouco de música instrumental. Não sei. Esse CD foi um CD bem de pesquisa, né? Ou não? Ou foi mais. Porque o primeiro eu acho que o próprio nome diz foi intuitivo, né? O primeiro CD, ele foi mais mesclado, é o mais complicado de fazer, né? Aí depois, o segundo CD, ele já veio mais naturalmente, que é um CD mais brasileiro, com Sim. muito violão, muita guitarra acústica, muito swingado. Quem gravou comigo é aquele trio que trabalhou muito tempo com a Rosa Passos, que é o Marquinhos, Brito, Erivelto e o Nema, meus grandes amigos, que hoje estão lá no Ivan Lins. Inclusive, vem muito no Festival de Itajaí. Mas eu gravei esse segundo CD um CD que eu gosto muito, assim, tem músicas, é um CD muito maduro e tem músicas muito bonitas minhas com parceiro, assim, Jean Garfunkel, lá de São Paulo, que é o compositor que já fez muita coisa para vários artistas da MPB, Elis Regina, inclusive Elis Regina gravou Calcanhar de Aquiles, que eu gravei no meu primeiro CD, e nesse segundo CD gravei Libera o Bicho, que foi uma música que o Jean e o Paulo fizeram para Elis, e a Elis estava gravando quando morreu. Que era, quando Nossa. a Regina estava gravando, ela morreu, ela estava em estúdio gravando um CD. Então tem o Jean, o Paulo, o Jean Garfunkel de parceiro, tem o Jean Mafra aqui de Florianópolis, né, desculpa, tem o Garfunkel de São Paulo como parceiro, tem o Sim. Jean Mafra aqui de Florianópolis, e tem a Tatiana Kobe também, que mora aqui em Floripa, que é de São Paulo. Tem muita gente bacana nesse CD. Mas estou te contando isso porque vou chegar um pouquinho mais à frente, vou voltar para chegar na tua pergunta sobre a minha Não, preocupação. claro. Eu agora, inclusive, recentemente, dia 11 de agosto, lancei também o meu DVD, né? Que foi um show fantástico, né? Comentado até agora. Exatamente. Gravei esse DVD, né? Tem essa Sim. carreira assim bastante sólida. E primeiro eu voltei para Florianópolis porque não interferia nada no meu trabalho com a Gal Costa. São Paulo e Rio de Janeiro hoje não são mais, como antigamente, lugares que você necessariamente precisa estar morando para trabalhar. O mercado mudou muito. Claro. E vim morar aqui, né, em função de continuar meus trabalhos com a Gal Costa. E nesse vir morar aqui em Florianópolis, eu voltei a desenvolver muitas coisas dentro da música. Eu produzo Sim. muitos discos, eu gosto muito de. Eu sou. Uma das coisas que eu adoro fazer é produzir discos. Eu produzi muita gente, produzi vários artistas independentes pelo Brasil afora. E para todo esse trabalho, eu criei há 4 anos atrás o FEMIC, Isso. o Festival da Integração Catarinense, que infelizmente nesse governo do Raimundo Colombo, Não teve uma aversão, né? nem esse secretário César Souza Júnior não me recebeu, nem me recebeu para falar do projeto, muito menos encampar o projeto. E nesse governo que está aí, que é um governo, pelo que eu estou vendo, não está nem um pouco preocupado com a cultura, né? Não estou nenhuma posicionamento político, mas está muito. Sinto muito que o meu festival não esteja de novo acontecendo nesse ano de 2012. E te explico por quê. Esse festival, ele foi, eu diria, um sonho que eu realizei, porque há muito tempo, com essa trajetória que eu tenho como músico, com a experiência que eu tenho como músico, com tudo que eu vivi, eu queria abrir espaço, oportunizar uma chance, um espaço, na verdade. O projeto aconteceu durante 3 anos. A gente percorreu o estado de Santa Catarina inteiro. Foram mais de 5 mil músicas inscritas nesses 3 anos. Foram mais de 150 músicas classificadas e premiadas. Aí, inclusive, o primeiro ano que ganhou foi a banda Nego Joe, aí de Itajaí. Sim. E temos gente do estado todo concorrendo e a gente fez uma amostra do que se faz em Santa Catarina, cara. É impressionante. A qualidade ela está só faltando justamente essa vitrine, né? O que dá para perceber, né? Falo, confesso, que a maioria das composições do FEMIC, a maioria pode ser bastante surpreendente, mas é uma constatação. O nível hoje em dia das composições é muito fraco. Eu te diria que a maioria Sim. das músicas que nós recebíamos para escolher eram fracas, porque hoje em dia se escuta música ruim, a juventude está agorizada, ela está focada em muita coisa ruim. Mas Sim. dentro desse, Referência baixa, né? Referência baixa, né? exatamente, exatamente. Falta um amigo meu fala que musicalmente falta biblioteca, Isso. né? Falta as pessoas conhecerem Exato. os grandes compositores, né? A vida inteligente na música atual, eu acho. Pouca vida inteligente. Mas dentro dessa, mesmo assim, dentro dessa realidade, a gente viu muita coisa boa. Então, muitos compositores de Santa Catarina bons, muitos cantores bons, muitos instrumentistas bons. Então, o que tinha de bom em Santa Catarina a gente pôde mostrar nesses 4 anos de FEMIN. E aí estou te falando do FEMIN porque realmente foi um projeto que espelha muito essa preocupação que eu tenho em abrir espaço, assim. Eu acho que Não, acredito mesmo. É o FEMIC que virou uma história, né, aqui em toda Santa Catarina, sem porque dúvida. cobria, né? Vou falar um pouquinho do FEMIC para o pessoal do Brasil que não conhece, e cobria, né, todas as regiões, Miguel, tinham etapas regionais. exato, o estado de Santa Catarina inteiro era um festival competitivo em que nós começávamos aí de 100, 450 músicas apresentadas, 15 músicas por região, e chegávamos a 24 final na primeira noite da final e 12 na segunda noite, e dessas 12 eram tiradas as Ou três seja, canções. uma peneira criteriosa, né? Era uma bem criteriosa. Trouxemos muitos jurados de fora do Rio de São Paulo, mas é uma preocupação que eu tinha de abrir esse espaço. A gente está na música, na atividade do músico, na atividade do artista, é justamente a quase inexistente, o quase inexistente interesse por parte da mídia e por música de qualidade. Eu acho que a coisa está muito complicada. Está muito difícil. Acho que a internet está aí. A internet veio aí para democratizar E de certa forma também dá acesso a também tudo, né? Por exemplo, hoje muita gente está sendo revisada, né? Muitos artistas que estavam esquecidos, né? isso. Mas eu acho o tempo Eu acho que a internet ela democratiza a divulgação, mas ela não dá suporte. Mas mesmo com essa divulgação da internet, por outro lado, por não ter um suporte das gravadoras, por não ter um suporte da televisão, principalmente, das rádios, fica muito difícil, entendeu? Está muito complicado de trabalhar a música. Trabalhar no sentido de manter, né? Como profissão, né? De divulgar, de fazer o seu trabalho, de chegar ao Brasil. E complicado, porque não tem nada, né, cara? Não tem gravadora, as rádios são rádios de rede. E eu acho que as pessoas estão perdendo muito do interesse pela música. Queremos a música boa, a música inteligente, a música com letras boas. É um negócio meio. Então, eles estão perdendo o interesse pela cultura mais trabalhada, né? Eles querem consumir tudo muito rapidamente, é tudo muito ruído, sensorial. Quando quando a canção tem mais do que cinco palavras, muita gente já muda, né? Exatamente. Então, eu acho que é um problema mundial, né? Não é só no Brasil, né? É um problema mundial. Não sei se tu percebe isso também em outros lugares. Eu acho que é um problema mundial. Eu acho que a gente tá vivendo uma crise de comportamental. Acho que a gente está vendo uma crise, é tudo rápido, efêmero. Hoje o cara compra um. Eu estava falando para minha namorada ainda domingo, o cara hoje compra, paga R$ 2.000 por um iPhone, e daqui a um ano ele já quer outro que já chegou, o mais novo, como se. E o mais engraçado é que o iPhone é um aparelho que para o áudio é praticamente efêmero mesmo, né? É esmilinguido. Isso reflete que, na verdade, as pessoas é consumo rápido, né, cara? As pessoas não têm mais apego, as pessoas não prestam mais atenção numa letra, as pessoas não. E as gravadoras não estão nem aí, então é um negócio. Mas eu não estou aqui fazendo um discurso derrotista, pelo contrário. Não, claro que não. Só estamos fazendo uma constatação. E depois aqui, ó, uma prova de que a gente ainda tem alguma esperança é a nossa própria conversa aqui, né, amigo? Exatamente. Eu acho que a gente tem que ir remando, porque esse é o nosso ofício, a nossa profissão, o nosso trabalho. E a gente tem que ir remando, porque eu acho que uma hora talvez passe a gente tem a oportunidade de colocar mais música boa no mercado. E eu Então acho. vamos fazer o seguinte, vamos fazer agora vamos escutar um pouquinho do trabalho do Luiz Meira. Eu vou botar o Desazado agora, que é uma participação especial do Zé Cabaleiro, é isso? Essa música é Desazado, do Jean Garfunkel. E essa música tem a participação do nosso querido Zé Cabaleiro, que cantou junto comigo, muito lindo. No final fala aí da Praia da Joaquina, tirou onda comigo. É uma música muito divertida, uma letra muito bacana. Eu adoro esse samba. Que legal. O Zé Cabaleiro é um cara também que se procura também, né? Ser agregador da boa música, né? O Zeca é um exemplo do artista consciente de hoje em dia. É um cara que trabalha, é um cara que vai em todos os lugares, é um cara que joga junto com os produtores, joga junto com os compradores de show, é um cara versátil, é um cara dinâmico, e eu acho que é por isso que ele trabalha tanto e por isso que ele está tão bem assim no mercado. É um cara, eu acho que é uma Que referência. legal. É um cara que não subiu na tamanca como a maioria dos artistas da música brasileira. No Brasil, Sim. tem muita coisa do famoso. Primeira coisa que o cara faz é subir na tamanca. Ficar intocável, né? Ficar Se intocável. já subir, já. Eu acho que o Zeca é um cara muito consciente, muito simples, muito prático no trabalho dele. Para mim, é uma referência de profissional da música, assim, hoje em dia, tá? Gosto Perfeito. muito. Vamos escutar então, Desazado, Luiz Meira. A gente já volta aí ao pé da letra na Rádio Sarau. Acabamos de ouvir Desazado com Luiz Meira e Zé Cabaleiro. Composição. Vamos falar da composição, Luiz. Quando é que o Luiz Meira encontrou o sambista? Olha, eu na abertura do meu DVD, eu antes de começar a primeira música, tem um takezinho justamente eu falando disso. Eu sou apaixonado por música brasileira desde muito muito menino. Eu descobri a música brasileira, a MPB, muito cedo. Quando eu tinha 14 anos, eu comecei a tocar e com 15 anos eu já era um conhecedor de música brasileira. Eu sempre gostei muito daquele samba daquela música do Gonzaguinha, aquela música do Milton Nascimento, aquela música do Caetano, mas especialmente eu gostava muito do Gonzaguinha, por exemplo, do Gonzaguinha Djavan. é um compositor completo, né? Isso. Eu adoro Gonzaguinha, sou fã. É uma pena que ele já foi tão cedo, mas é um compositor que eu adoro, tenho paixão pelo Gonzaguinha. E eu gosto muito também do Djavan. Eu gosto, sempre gostei muito de Gonzaguinha, enfim, desse tipo de samba, esse samba meio samba brasileiro, né? Sim, Samba que o a gente. samba, um samba de estirpe, né? Um samba. É, um samba meio jazziado, né? Que a E gente chama. o arranjo ser De mais jazz. trabalhado, né? E eu sempre gostei muito desse samba. Eu sempre ouvi muito. Então, o samba, para mim, quando eu comecei a compor faz aí estou com 46, eu gravei o meu disco há 9 anos atrás, meu primeiro. Eu comecei a realmente compor música cantada. Comecei a compor Canção, né? Canção. canção, um pouco mais de 10 anos. Música instrumental, eu já faço música instrumental desde os 20 anos de idade. Também fazia música instrumental samba. Eu sempre compus samba. Eu gosto muito de samba, desse samba, como eu te falei, do samba MPB. E gosto do samba em geral. Eu toco muito, eu vou muita roda de samba aqui em Florianópolis, vou muito tocar com meu amigo Luiz Sebastião Sete Cordas aqui. Eu vou muita samba. Eu não é só samba MPB, eu gosto de samba mesmo Eu de. já vivia, né, nesse grupo aí na década de Eu 70, gosto 80, né? Já tinha esse na tua. de samba. Gosto de samba, modéstia à parte. Muito bem samba, sou um violonista que toca muito bem, tenho uma mão direita para tocar samba. O samba é uma coisa que me acompanha desde de garoto, como eu te falei, desde adolescente. E para mim, quando eu comecei a fazer essas músicas cantadas, como essa agora do Desazado, como a outra que a gente vai ouvir depois, que eu respeito, é bom, que é o samba que eu adoro. E, então, para mim, sempre foi. A música, eu tenho um negócio assim. Uma coisa particular. A minha música é intimamente percussiva, entendeu? Foi O meu simples violão. o processo, assim, né? O samba já veio contigo já, né? O quê? O estilo, porque tem gente que trabalha muito, né, para conseguir tocar essa. Oh, cara, eu sou assim, eu gravo, eu já toquei pop, nunca toquei rock and roll pesado, mas gravo guitarra de rock and roll, toco pop rock, um guitarrista, né? Porque eu, antes de mais nada, para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, eu esqueci de dizer que antes de cantar, antes de ser um cantor, eu sempre cantei na noite, mas antes de ser um cantor, eu sou um guitarrista, sou um instrumentista. Eu sempre toquei de tudo, gravei de tudo, sou um guitarrista que com guitarra distorcida, toco tudo. Mas a minha praia que eu domino assim como ninguém, é a música brasileira, é a guitarra meio jazz, essa fusão de música brasileira com jazz. É E a. é um estilo também que chega longe também, né? Chega nos cantos do mundo com facilidade, né? Chega. Eu acho que a música. Eu, nesses 14, 15 anos que eu tô aí viajando com a Gal Costa, por exemplo, e já comecei cedo, com 20 anos, como eu falei, fui para a Europa, eu toquei em tudo quanto é lugar no mundo. E a música brasileira é uma música reverenciada no mundo, né? Uma música reverenciada. Então, Fica mais fácil, né, de chegar no ouvido, né? como eu estava te falando, O processo para mim da criação veio muito intuitivamente. Samba, a música brasileira desde menino, e já saí tocando violão. Eu comecei tocando guitarra, depois peguei o violão e tenho essa afinidade, esse diferencial tocando violão e guitarra, essa mescla de tudo, e é isso aí. E a letra? Tu acha que a letra ela tem que ela te, a letra é do samba, ela tem uma conversa própria, assim, uma lógica própria? Eu acho, eu acho. Eu acho que a música do. Eu acho que a música ela tem que. A música, ela. O samba, ela. A letra do samba, ela tem um universo, né? Acho que quem botar a letra em samba é para quem sabe botar a letra em samba. Sim. É uma conversa, né? Uma conversa. Esse meu parceiro, o Jean Garfunkel, por exemplo, é um grande letrista de samba. Ele fez sambas maravilhosos, esse Calcanhar de Aquiles, que é um samba que eu gravei, Libera o Bicho. Queria aqui novamente reiterar às pessoas que estão ouvindo, acessem o www.ismeira.com.br, porque eu estou aqui falando desse samba, mas todo mundo que está ouvindo vai lá, acessa e ouve e vai constatar aqui o que eu estou falando. Perfeito. O Jean é um grande letrista de samba, é um letrista maravilhoso, e fazer samba, botar letra em samba é uma praia. Eu acho que tudo é uma praia, Sim. mas a lenda tem outra. Ela tem um universo, né? Um universo ali que conversa entre com outros sambas, que remete imagens, né? Apesar de ter muita gente hoje fazendo, né, sambas com uma nova cara, moderna, mas ela ainda conversa ainda com ele, os partidos altos, né, as rodas, as conversa de botequim, né? É porque a letra do samba ela tem que soar percussiva, né? Sim. Ela Tem que ter tem uns fonemas, né? função percussiva. Se você pega um. Às vezes eu vejo assim os sambas, eu vejo os caras que compõem umas músicas assim nessa praia de bossa nova, de samba, mas é uma coisa que não swinga, e o samba não swinga, e tu não entende por quê. E às vezes isso é muito. É justamente por causa da estrutura da letra. É um universo muito particular fazer samba. Samba é uma música muito particular, né? Impressionante. Vamos escutar um pouquinho então. Vamos escutar o pessoal escutar o. Vamos aproveitar e escutar o Respeito é Bom. Pode ser? Vamos, vamos, vamos. E também vou aproveitar, já que você falou da referência aqui, vou colocar também o saudoso Gonzaguinha pra gente poder botar ele na conversa também. E o pessoal sentir mais ou menos qual é a praia da. De tudo que a gente tem conversado aqui. Pode ser? Beleza. Então, sempre bem-vindo, né, Gonzaguinha, né? Sempre. Bem-vindo. Então, vamos escutar. Daqui a pouco a gente volta, estamos aqui. Daqui a pouco a gente conversa um pouco mais com o Luiz Meira, no Ao Pé da Letra, aqui na Rádio Sarau. Voltamos já.